Whisky Juliette, Juliette autorizado a iniciar o reboque e reporta passando através do 07, Whisky Juliette, Juliette. Whisky Juliette, Juliette iniciando, reportará no através do portão 07. Boa noite, boa noite, 05, informação Bravo, autorização na salva. Boa noite, 05, formação Bravo, confere, Natal, autorizado nível 370, VEP Zulu 10. Decola da 10, com curva à esquerda no perfil da saída PUCA, transição ZIPAR. Controle em 1, 2, corrigindo, 1, 1, 9, decimal 8 e aciona 5140 no transponder. 370 Natal, Zulu 10, PUCA ZIPAR. 198 ao controle, 5140, o transponder, decolador 10 por vestida. Correto, portão 1, chama pronto para o inspecionamento, gol no 805. Chamaremos. Plantão 3152 na escuta. Prossiga, C3052. Um estimado para início do pushback acionamento. 5 minutos, C3052. Sente. Diz que Juliette, Juliette pode prosseguir o reboque e reporta passando através de 05. Ok, Whisky Juliette, Juliette prosseguindo o reboque e reportará no através do portão 5. Whisky Juliette, Juliette, fique apenas atento ao bang da Gol, vai ingressar agora a Juliette, vai parquear até o 05. Após o mesmo, está autorizado para seguir até o pátio 3 e reporta no término no pátio 3. Ciente, reportará o Whisky Juliette, Juliette, mantendo o trajeto. Salvador, muito boa noite, nome é Patrícia. Gol no 643, boa noite. Continua a aproximação, reporta trem de pouso baixado travado, ajuste 1021. Tá, reportaremos, querido, no 643. Correu o gol no 606, vai ingressar a Juliette, com 120 metros no portão. 05. 05, grato, boa noite. Salvador, é o trip 5344. confirme. 43, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1, 40 graus, 8 nós. Repouso 643. Desce para 2.000 pés, zona 021. Afirmativo, descendo para 2.000 pés com 1.021, trip 5344. Desça e mantenha o nível 170, aguardando a aeronave à frente, chamar o controle. Controle, Salvador, boa noite, Web 599, informação grátis. Web 5899, aciona identificação, desça para 4.000 pés, chegada à margem, ajuste 10021. 1021, ajuste, desça até 4.000 na margem. Azul 4062, desça para 5.000, chegada a Mari, ajuste na 021. Para 5.000, a Mari, na 021, Mike Eco Delta, chame agora o Centro Recife, 1251, alterna 13325 e 1288. No 643, sala 58, liberando via Fox, Taxi via Alfa e reportante ao Taxi Juliette para ingresso. Era a direita, Alfa, reportaremos antes do Rio da Juliette. Vou no 643. Reduza para 250 nós, número 4 na aproximação. Era 4, está no 0251, 0509, tem informação para o primeiro contato com o Rio. No 1. No 805 totalmente pronto, no 1. Estamos aguardando o fio, o finger aqui, mas porta fechada, tudo encantado. Informativo, tem um Boeing da companhia já na Taxi Alpha, próximo ao Pátio 3, para ingresso no 03. Tem condições de aguardar o parqueamento da mesma, pode prosseguir? A gente aguarda sim, no 805. São Concordando com a equipe de solo após o parqueamento da aeronave da companhia no 3, está livre, reporta táxi, Gol 805. Gente, após o parqueamento no 3, autorizado, Gol 805, o Gol no 643, agilizando na medida do possível, Alfa Juliette 03 é o portão. Alfa Juliette, para o 03, agilizando na medida do possível, 03. De altitude, desconsiderável, em questão de altitude, para chegar a mais. Gente, desça para 2.000 pés, sem restrições. 2.000 pés, considerando as restrições de altitude. Controle de ordem 589. Prossiga. Essa transmissão está um pouco falha aqui. Confirme? Essa transmissão está falhando um pouco ali. Tá ok, vou trocar o microfone. Parece que é o microfone mesmo. O TRIP 5344 está autorizado a interceptar o ILS? Autorizado o ILS, 5344. 5344, informado de estabilidade. Salvador, Webjet, Lisp, Juliette. Juliette já se encontra parqueado no Pátio 3. Sente frequência livre, um bom dia, Whisky, Juliette, Juliette. Obrigado e um bom dia. Torre Salvador, é o TRIP 5344? TRIP 5344, já avistado, confirmando já embaixo travado? Afirmativo. Ciente, livre pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 13 nós, o TRIP 5344. 5344. TRIP 5344, torre 186. 3152, push back, acionamento no 06. Plano 3152, autorizado, reporta táxi. Autorizado, reporta táxi, plano 3152. Poderia confirmar o vento para o tipo 5344? 140 graus, 13 nós. Esse é. Limitado pelo localizador, tá? 3891. Salvador, tá com pista molhada? Aguarde. Está seca. Obrigado. Parão, táxi do Gol 905, POB 102, com 3 horas, Fortaleza. Dan 3891, pode ser a 2000. Autorizado 2000, pé. Gilberto, Dan 3891. Gol 805. Trip 5344, solo 08, liberando via Delta, táxi via Alfa, e reportante ao táxi Juliette para ingresso. Via Alfa, reportar antes da Juliette, 5348 da Trip. 5344 da Trip. 2, Salvador, boa noite, Webjet 5899. Webjet 5899, boa noite, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, o ajuste 1021. Aguardando, 1021. Autorizado, reporte estabilizado. Webjet 5899, check trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 150 graus, 12 nós. Baixou, travou o visual, web 5899. Equipe 5344, Juliette 01, no portão. Juliette, portão 01, 5344 aqui. Firmando delivery pouso 5899, né? Afirmativo, vento 140 graus, 12 nós. Que é pessoa externa agora, obrigado. Voando Duna, descendo a 2000, autorizado LS, 3898. Para o táxi da 3152, 165 a bordo, 2 horas e meia, alterna Natal. Então 3152, táxi via Pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste 1021. Pátio, Índia Alfa, ponto de espera da pista 10, reporta pronto, nessa 10021, 3152. Gol no 805, após a passagem do tráfego na curtíssima, o bug da Webjet ali mantém pistão no zero. Gol no 4062, chame a torre 186. 186, 4062, boa noite. Cruzado Elias, 3891. Cruzado, informe que vai seguir o Israel 90, segunda para a torre. 3891. 99 no solo Zulu 2, liberando próxima direita, taxi Ana, me escuta via Alfa e reportando seu taxi é Juliette para ingresso. Direita na ponte da Juliette. ...805, vento 1, 50 graus, 1-1 no nós, livre decolagem, pista 1-0. 1-0, 1-8-0. Salvador, boa noite, Azul 4062. Azul 4062, boa noite, continua a aproximação. Informarei pista 1-0 livre, o ajuste agora é meio 20. Bono 714, boa noite, formação em curso para Bravo, Aracaju, nível 230, prepare a saída PUC, já uma aguardando cópia. Gente, estão 3152, mantém o ponto de espera da 1-0. Negativo, após o segundo tráfego da TAM, já com próximo também o marcador externo, TAM 3152. 170, desça para 2 mil pés, chegada a mar e ajuste no 021. 2 mil pés na mar, Gol no 805, decolado 1-4, controle em 1, 1-9, decimal 8, bom voo. 9-8, bom. Ligou 1-805, boa noite. Tira Juliette, 5899. Juliette, 1-0 ao portão, Webjet 5899. Ingressa para o 1-0, obrigado, boa noite, bom trabalho, bom dia. Bom dia. Estabilizado, 3891. 3891, torre 186. 186, boa noite. Foi Salvador, boa noite. 3891, passou sim para baixar travado. São 3891, boa noite. Continua a aproximação, número 2 para pouso. Informarei pista 1-0 livre. A aeronave que precede está prestes a tocar a cabeceira, ok? Sim, 3891. Do 4062, no solo azul no meia, liberando próxima direita, agilizando na medida do possível. Taxena me escuta via Alfa e reportante o taxa Juliette para ingresso. Está livrando a direita via Alfa, chamará para Juliette, 4062. São 3891, cheque trem, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-50 graus, 9 nós. Livre pouso na 1-0, 3891, baixar e travado. Vado. 3152, após a passagem da aeronave na curta, nem mantém pista 1-0. Na Cuidado, Aracaju, nível 230, decola da 10 com curva esquerda no sentido da saída Cuca, Jamo e após direto Aracaju. Controle 119, decimal 8 e aciona 5147 no 3 pontos. Para acionamento, taxame 118, decimal 612, voo no 74. Aproxima da Juliette, o azul 4062. Azul 4062, Juliette 08 ao portão. Juliette 08, portão. Tan 3891 no solo 18, liberando via Eco, taxia via Alfa, Juliette 07 ao portão, não me escuta até o corte. Via Eco e Alfa pro 073891. Tan 3152, o vento 140 graus, 12 nós, livre decolagem, pista 10. São 3152, decolado aos 19, controle 119, decimal 8, bom voo. 98, boa. Zero. Controle Salvador, boa noite. Bom dia já. São 3152, passa 1500. Na PUCA. 3152, contato radar, suba nível 330. 330, senhor. Poderia coordenar o 290 como final? Aguarde. 1805, chame Recife 2685. 2685, bom.